fazem favor todos os motoclubes, particulares, gajos ricos, gajos pobres, fazem favor, dirijam-se à ponte, pá. É quase um clima de duelo ao sol. Agora sim, a temperatura subiu bastante. Desde já se declara que se no espaço de meia hora esta decisão de abrir as portagens não for aceita, serão então tomadas as medidas consideradas necessárias para fazer restabelecer a situação. A polícia preparada tirou bastões. As viseiras estão para baixo, os bastões também estão preparados. É um espetáculo em direto. Acabam de prender um camionista. Mãos profundamente amarradas. Os pulsos estão extremamente vincados. É a intifada na ponte sobre o Tejo. Há pedras que chovem por todos os lados. Se está a acontecer, você precisa de saber.